está ferido. É difícil até mesmo ver expressar a dor que no peito está sentindo. Seu desejo é somente chorar. Quando o coração está ferido, o semblante no rosto muda. E por mais que tente esconder, todo mundo nota no olhar. Coração ferido, coração, não sofra tanto assim. Deus te ama e quer te ver feliz. Coração ferido, não sofra tanto assim. Deus te ama e quer te ver feliz. Palavras que ferem o coração, mas você precisa entender que agindo assim não é solução. Quando Jesus esteve aqui, nos deixou uma grande lição pra você. Curar essa ferida, o melhor remédio é o perdão. Coração ferido, não sofra tanto assim. Deus te ama e quer te ver feliz. Ferido, não sofra tanto assim.